jangadeiro e saio sempre pra pescar. A minha grande paixão é navegar em alto mar. Já conheci o Ceará, terra linda por onde andei. Tomei água de coco e brinquei na areia só 40 graus. Eu sou um jangadeiro, mas gosto de admirar as coisas belas que a vida vem sempre a me ensinar. Aprendi a pescar mais que peixes ou camarões. Pesquei homens pro reino dos céus, almas lindas pro nosso Senhor. Por que você não pesca enquanto peixes pode achar? Lance a sua rede qualquer hora em qualquer lugar. O sol da justiça sempre tá brilhando, tá te convidando para vir pescar. O sol da justiça sempre tá brilhando, tá te convidando para festejar. Oh, você não pesca enquanto peixes pode achar. Lance a sua rede qualquer hora em qualquer lugar. O sol da justiça sempre está brilhando, está te convidando para vir pescar. O sol da justiça.